Amém. Adeus 2016 e seja bem-vindo 2017. Amém. E aí, foi um bom ano? Foi uma porcaria? Foi um bom ano? Pô, 2016 morreu gente pra caramba, né? Dos famosos aí. Precisa a Leia, que eu achei que nunca ia morrer. Vamos ver aí quem vai morrer em 2017, né? Quem vai profetizar aí hoje? Chewbacca morre? Eu acho que não. Schumacher? Ah, oh, os caras estão enterrando o Schumacher. Amém. Então, assim, na verdade, toda vez que nós iniciamos um ano, nós iniciamos cheio de expectativas e sonhos. Acho que são poucos que conseguem a realização, né, exata de tudo que a gente projeta durante o ano. Eu tenho por costume, todo ano, iniciar fazendo um plano de metas. Eu queria desafiar vocês a fazerem o mesmo em suas amanhã, hoje, de noite, antes de começar a segunda-feira. Que consiste em cinco coisas que você tem que colocar como meta para que você tenha um ano focado, centrado dentro do coração e da vontade de Deus. Primeira coisa que você tem que estabelecer na sua vida durante todo esse ano é o que você vai fazer em termos de disciplina com relação à sua vida com Deus. Então, eu sempre estabeleço assim, por exemplo, o horário em que eu devo acordar, sei lá, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, acordo e vou dedicar das 6 às 7 da manhã um tempo de oração e leitura da Bíblia. Então, todos os dias, durante um ano, eu estabeleço um horário para eu acordar e um tempo em que eu vou me dedicar à oração e à leitura da palavra. Claro que cada um se adapta ao tempo que você tem, né? Essa é a primeira coisa. Então, além disso, além desse tempo, eu estabeleço ainda nesse primeiro ponto, por exemplo, o número de leituras que eu farei durante o ano. Então, 8 livros por mês? Muito. 6 livros por mês? Muito. 4? Muito. 2? Muito. 1? Um é muito, mas eles são uns vagabundos mesmo, né, cara? Sei lá, 1 livro por mês? 2 livros por mês? Estabeleça isso como meta. Amém? Estabeleça isso como meta. Aí, ó, ler 1 livro por mês, pelo menos. Amém? Levanta a mãozinha assim. Deixa eu ver. Levanta de novo, fica com a mão levantada. Tirar um selfie aqui agora, quero ver. Ler 1 livro por mês, ou quantos você achar necessário, amém? Eu teve uma época que eu estabeleci 8 livros por mês, lia. Quase perdi a mulher por causa de tanto livro que eu lia. Ela falou assim: é os livros ou eu? Falei: os livros. Isso apenas dentro desse primeiro ponto, né? O segundo ponto, estabeleça a sua família. O que você irá dedicar à sua família durante o ano? Então, eu estabelecia lá, por exemplo, um dia da semana para ter um dia só para passear com a esposa, ir para cinema, ir almoçar fora, jantar fora, e, sei lá, assistir um filme em casa, alguma coisa assim. Durante um dia da semana, se dedicava somente a isso, e um tempo com o filho, alguma coisa direcionada à questão da família. Não apenas somente um tempo durante a semana, mas, por exemplo, estabelecer um discipulado com o filho durante todo o ano. Olha, toda terça-feira de noite eu vou ter um tempo de discipulado com meu filho, por exemplo. É? Então, relacionado à questão da família. Terceiro ponto, com relação ao seu trabalho. O que você quer esse ano com relação ao seu lado profissional? E investir nisso, talvez fazer um curso profissionalizante, talvez estudar para uma faculdade, talvez a aprender a capinar um lote, quem sabe, por que não, né? Tudo é trabalho em nome de Jesus, amém. Certo? Quarta coisa, estabelecer um ministério que você irá servir o reino durante o ano. Amém? Alguma coisa. Estabeleça, olha, esse ano eu quero servir a Deus, sei lá, na diaconia, quero servir a Deus no ministério de intercessão, quero servir a Deus no ministério infantil, quero servir a Deus em tantas coisas que você pode estabelecer, no ministério de evangelismo, que acontece uma vez por mês, nos sábados, lá no Largo da Ordem. Estabelece um projeto para esse ano, para que você não passe mais um ano sendo um espectador do reino de Deus. Amém? E, por último, estabeleça um investimento em você mesmo. Sabe? Sei lá, fazer uma academia. Amém? De balé, quem sabe? É. Fazer uma academia. Uma academia? Não sei. Uma academia, alguma coisa assim. Mas, sei lá, alguma coisa aí, invista na sua saúde. Vai fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, compra uma bicicleta. Amém? Então faça isso durante todo o ano. Amém? Começamos bem. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, lá no versículo, no capítulo 16, a partir do verso 13. O título dessa pregação é Quem é Jesus? Ou Quem é Jesus Cristo? Vamos lá. Deixa eu orar antes. Senhor Deus, nós consagramos esse tempo agora ao Senhor. O tempo em que estamos diante daquilo que é santo e que transforma as nossas vidas, que é a Tua Palavra. Somente ela tem o poder de trazer luz para a escuridão do nosso ser. Somente a Tua Palavra vem e ilumina, nos traz entendimento acerca da Tua vontade, da Tua revelação, da Tua grande obra, separada e preparada para cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos como igreja, Senhor Jesus, de hoje estar aqui, ler a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, se alimentar do pão da vida. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Vamos lá. Verso 13 diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Eu acho interessante também o texto de Lucas, que é o evangelho sinóptico desse texto. Vocês não precisam ler, pode somente eu ler, mas quem quiser ler, Lucas 9, versos 18 e 19, diz assim: Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Então, quando se tratava das multidões, o que as multidões pensavam acerca de Jesus? Quando elas confessavam Jesus, o que elas estavam falando? Então, uns diziam que Jesus era, de alguma forma, uma reencarnação de João Batista, porque João Batista havia morrido, certo? E agora aparece um outro cara manifestando no seu ministério algumas coisas semelhantes à forma como João Batista também agia. Por exemplo, lá em Mateus 14, 1, o Herodes, o tetrarca, diz assim: ele ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso está operando nele poderes miraculosos. Então as pessoas, por causa desses milagres, essas operações que haviam na vida de Jesus, achavam que Jesus também era João Batista, ressurreto de alguma forma. Por que que não é? Além do texto que vai dizer que não é, ele não é porque João Batista e Jesus viveram juntos, se conheceram, caminharam juntos, certo? Não tem como João Batista reencarnar duas vezes na mesma vida, certo? Ok? Não tem espírita no mundo que vai dizer isso. Você é a reencarnação do Satanás e você também. Não tem como. Você só pode ser de uma coisa ou de outra. Ok? Falei Satanás, por que vocês riram? Não riram? Vocês acham que é ser humano? É Satanás mesmo. Não tem outra palavra. Certo? Então, quando se reencarna, não tem como reencarnar dois espíritos no mesmo tempo. Certo? Reencarnação não é possível, mas eu estou falando que se fosse possível, é muito pouco provável. Amém? Amém? Ninguém está entendendo que eu estou defendendo alguma coisa relacionada a isso, né? Hã? Não estou defendendo isso, não. Amém? É bom explicar bem explicadinho, porque, né? Já sei lá o que acontece. Amanhã já está lá, eu no Facebook lá, Pastor Pipe prega a reencarnação no culto. Então, não é o Pipe Kardec nessa noite, amém? Então, uns achavam que era João Batista. O texto fala que outros pensavam que era Elias. Ok? Também não é possível ser Elias, por quê? Porque Jesus, lá no Monte da Transfiguração, Jesus tem uma conversa, tanto com Moisés, quanto com Elias. Então, Jesus não tinha como estar tendo uma conversa com ele mesmo. E outras possibilidades que contrariam em absoluto essa ideia de reencarnação no texto. Ainda outros achavam que era Jeremias, e aí Lucas vai dizer que eles achavam que ele, de alguma forma, era o Jesus, era algum profeta do Antigo Testamento que havia ressuscitado. Nenhum deles achavam e confessavam, portanto, que Jesus era de fato o Cristo, certo? Eles olhavam para os milagres de Jesus, para aquilo que Jesus operou no seu ministério, e achavam de fato que Jesus era um profeta. Alguém como Elias, por exemplo, né, que foi talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que manifestou milagres e prodígios. O profeta Eliseu também, que manifestou prodígios. Ou o próprio, também chamado de profeta Moisés, que dividiu o Mar Vermelho, que fez várias operações milagrosas lá no Egito e fora dele. Certo? Isso é interessante porque essa pergunta ela se estende com relação não somente a esse contexto que nós estamos tratando aqui, mas hoje também. No momento que a gente vive como igreja, quando a gente pergunta acerca de Jesus, o que as pessoas dizem acerca de Jesus? O que vocês acham? Um cara legal, provavelmente, né? Tem gente que não acha tão legal, por exemplo. Na época do Orkut, tinha uma comunidade que dizia assim, Jesus apanhou pouco. Então, tinha uma comunidade no Orkut na época que era isso. Então, tem gente que acha Jesus legal, tem gente que acha que Jesus devia ter apanhado mais, né? Que não era tão legal assim, certo? Alguns, por exemplo, eu até falei esses dias num culto que eu estava assistindo um desses programas evangélicos de televisão, e os caras falando sobre providência no sentido de prosperidade, de dinheiro, que Deus me abençoou. E eu não ouvi em nenhum momento durante todo o programa ali em que eu fui torturado, teologicamente falando, por aquele tipo de ensino, eu não vi em nenhum momento o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, alguma característica da pessoa de Jesus, a não ser uma característica que diz respeito que Jesus é o cara que você, se você dar dinheiro para ele vai te dar em dobro, certo? Jesus é tipo um banco, assim, né? Que você investe na caderneta de poupança e você ganha muito dinheiro com ele, ok? Você vende o teu Fusquinha, dá para a igreja e depois você recebe um Mercedes no outro mês. Então, por exemplo, você escuta muitas coisas relacionadas à pessoa de Jesus. Então, no tempo que eu era punk, por exemplo, eu ouvia muitos punks falando que Jesus era o primeiro anarquista, por exemplo. Né? Que Jesus foi o primeiro anarquista. Né? Falava-se muito disso. Falava-se muito mal da religião. Mas quando se tratava de falar da pessoa de Jesus, todo mundo tinha uma certa admiração pelo homem chamado Jesus. Então o pessoal da esquerda olha para Jesus e muitos falam assim que Jesus foi o primeiro comunista da história, por exemplo. Né? Então tem o primeiro socialista, sei lá. Que de alguma forma ele, quando a gente olha para a vida da igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja vivia de certa forma um tipo de comunismo, né? As coisas eram comuns entre eles, eles vendiam as coisas e repartiam, certo? Era, com certeza, um sistema bonito de ser vivenciado, todos tinham em comum, certo? O problema é quando se quer pegar esse princípio, que é um princípio estabelecido pelo Espírito Santo de Deus, que é algo movido pelo Espírito Santo de Deus e não pela força do homem, não pela vontade humana, mas simplesmente porque o Espírito traz sobre a igreja um sentimento, um movimento de unidade, de amor ao outro, aonde movido pelo amor e não por outra força, mas simplesmente pelo amor que tem pelo outro, aí sim você reparte as coisas porque você ama o teu irmão, você quer ver o teu irmão ali. O problema é que tudo que quer se tirar da igreja e estabelecer com um modo impositório sobre a vida do outro, isso não funciona. Certo? No reino de Deus as coisas não funcionam. No reino de Deus as coisas só funcionam as movidas pelo Espírito, não por força nem por violência. Certo? Uma das coisas que é, até Filipenses, ele fala no livro Para Que Serve Deus, ele fala isso, que a grande tentativa do comunismo falhou justamente isso. Você pode obrigar as pessoas a dar as coisas, você só não pode obrigar as pessoas a dar por amor. Isso não tem como. Você nunca consegue obrigar uma pessoa a amar o outro. O amor não pode ser obrigado. Certo? Uma outra questão também, por exemplo, para o povo islâmico, por exemplo, Jesus foi um grande profeta. Recentemente, eu assisti um testemunho de um cara que, lendo o Alcorão, ele acabou se convertendo ao Senhor Jesus. Onde o próprio Alcorão coloca Jesus como Deus. E olha para isso e consegue realmente olhar para isso. Mas a grande verdade é que a grande maioria dos islâmicos não entende Jesus além de somente um grande profeta e ponto final. Com relação aos espíritas, que a gente estava comentando aqui as questões de doutrina da reencarnação, olham para Jesus como o espírito mais evoluído da história. Dentro do budismo, Jesus é considerado um ser iluminado. Dentro do hinduísmo, Jesus é visto como um avatar de Deus sobre a face da Terra. E até isso eu uso muito dentro de apologética. Quando eu dou aula de apologética no Steiger e ensinando os caras a serem evangelistas de rua, ensinando os caras a se depararem com essas questões, porque quando você apresenta Jesus Cristo, geralmente as pessoas vão achar uma interessante a questão de Jesus, certo? Mas sempre vai ter uma questão. Por que a tua religião é verdadeira e as outras não são? Então, sempre um evangelista, quando vem entra essa questão de falar de Jesus, ele se depara com essa questão. Jesus até um certo ponto vai. Mas quando você tenta trazer a pessoa para dentro do cristianismo, isso se torna já um outro problema. Porque qual religião está certa? Se todas, de certa forma, olham para Jesus com uma certa admiração, qual que é o problema? Qual que é o ponto? O que você utiliza, então, para diferenciar uma coisa da outra quando você está falando de Jesus para as pessoas? Quando eu vou apresentar Jesus para as pessoas e alguém coloca essa questão e estabelece, então tá, tem mais de milhares de igrejas, de religiões sobre a face da Terra. Por que a tua? Por que o cristianismo? Por que não, sei lá, a igreja do Satanás? Por que não o budismo? Por que não o hinduísmo? Por que não o islamismo? Por que não o judaísmo? Por que não outra? Por que o cristianismo? E a grande questão que eu uso está ligada justamente a isso. O que as religiões falam acerca de Jesus? Daí você tem uma ponte. Então, quando você vai evangelizar uma pessoa de outra religião, você tem uma ponte. E essa ponte é Jesus Cristo. Jesus é a ponte que você não pode nunca descartar como uma possibilidade de alcançar um cara de outra religião. Porque você só tem ele. E ele está lá, revelado em todas as religiões de alguma forma. Todas têm uma certa admiração por Jesus, tem uma característica ligada a Jesus. Eu não estou aqui falando sobre ecumenismo, certo? Mas aí é que eu vou entrar na questão. Quando alguém estabelece essa questão acerca de Jesus, por que que então o cristianismo é verdadeiro e as demais não são, eu sempre lanço uma pergunta para essas pessoas. Por exemplo, um budista fala que Jesus é um espírito iluminado. Eu sempre pergunto o seguinte: como você sabe disso? Quando um árabe fala que Jesus era um grande profeta, eu sempre pergunto: como você sabe disso? Como? Como você chegou a essa conclusão? Como se chega à conclusão que Jesus foi tudo isso que se diz por aí? E existe um outro problema relacionado a isso. Que você não tem muitas referências acerca de Jesus, em especial acerca da sua vida, acerca dos seus ensinos na história secular. Você não vê historiadores contemporâneos de Jesus, na época de Jesus, contando coisas sobre Jesus que dizem respeito ao seu ministério, a quem ele era, aos seus ensinos, à pessoa dele. Logo, tudo o que se diz acerca de Jesus como verdadeiro, como grandioso, como iluminado, como grande mestre, se baseia numa única coisa. No quê? Aonde? Fala mais alto. Na Bíblia. Amém? Quando um espírita fala que Jesus era o que era, ele se baseia no quê? Na Bíblia. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nada mais é do que uma interpretação do Evangelho. É do Evangelho que é tirado o ensino. Quando o islamismo fala, quando Maomé, por exemplo, falou coisas acerca de Jesus, aonde tinha essa fonte? De onde ele tirou essa fonte de informações? Do Novo Testamento. Não tinha um outro lugar para ele tirar essa fonte de informação. Quando os budistas falam essas coisas, eles tiram da onde? Do Novo Testamento. Quando o Hare Krishna fala alguma coisa acerca de Jesus, de onde que ele tira? Do Novo Testamento. Quando um comunista vai falar alguma coisa acerca de Jesus, como é que ele sabe que Jesus era assim? Por causa do Evangelho. Quando um punk vai dizer que Jesus era anarquista, de onde que ele tira essa informação? Do Evangelho. Só tem um Evangelho para tirar. Não há outra fonte, não há outro lugar. Esse cara não estava um dia em casa e apareceu um anjo punk lá e ensinou ele acerca de Jesus. E ele estabeleceu isso, portanto, como uma verdade. Amém? Então, todas essas coisas apontam para o Evangelho. Amém? E aí você chama o cara para o teu campo de domínio. Se é sobre Jesus, então, se você crê em Jesus, e as informações que você tem apontam para o Novo Testamento, porque você olhou para o Novo Testamento para dizer essas coisas, porque se você está dizendo coisas que não estão no Novo Testamento, então você não sei de onde você tirou essa informação. A tua informação está equivocada, porque não há fora do Testamento nenhuma informação que fala acerca de Jesus. Só o Novo Testamento tem essas informações. Aí eu falei assim: então, meu querido, eu quero te convidar a você conhecer o verdadeiro Jesus das Escrituras, que vai muito mais do que um cara que alimentou multidões com poucos pães e poucos peixes, que vai muito mais do que um grande profeta, que vai muito além do que um grande mestre, que vai muito além do que de um cara que foi iluminado, de um cara que pregou amor, bondade, paz, graça e qualquer coisa além disso. Aí você chama o cara para dentro do teu domínio, que é a palavra, e você começa então a ensiná-lo acerca das Escrituras. Que as Escrituras falam acerca de Jesus. O homem completo acerca de Jesus. A informação completa acerca de Jesus, não os pedaços da pessoa de Jesus. Amém? Porque é aí que está o problema. O problema é que hoje em dia, cada um de nós pega o pedaço que interessa do bolo. Certo? Nós pegamos os pedaços, mas a revelação é total. Esses tantos e tantos anos já como apologeta e defendendo a fé cristã, como eu tenho defendido a fé cristã desses caras que querem pegar o Evangelho e fragmentar o Evangelho? Tornar o Evangelho uma parte apenas e não uma totalidade. C.S. Lewis, ele fala uma coisa interessante que confirma justamente isso que nós estamos falando. Quem já leu o livro Cristianismo Puro e Simples? 8 pessoas? Olha, vocês não vão para o céu, gente. Compre o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Vá numa livraria evangélica e pergunta assim: onde é que tem livro do C.S. Lewis aí? Aí ela vai levar você lá na prateleirinha, vai ter um monte de livro do C.S. Lewis ali, certo? Aí você pode comprar qualquer um. Você pode comprar Cristianismo Puro e Simples, você pode comprar Os Quatro Amores, Milagres, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, você pode comprar um que é fantástico. Você que é aquele que tem crise com Deus com relação ao sofrimento, por exemplo, assim, às vezes você quer apostatar na fé quando você vê um, sei lá, você dá uma dedada na cama, por exemplo. Você dá uma dedada na quina da cama, você fala assim: ah, Satanás, não quero mais saber de Deus, e pronto. Então, daí você vai ler o problema do sofrimento, que ele te ajuda a voltar para a fé nesse momento. Amém? Então, assim, compra o problema do sofrimento. Leia. C.S. Lewis. Sério, gente. Comprem, por favor. Seja uma igreja que leia em nome de Jesus. Amém? Faça de 2017 um ano que você vai sair da ignorância e se tornar uma pessoa sábia. Amém? Amém? Responde amém, pô. Amém. Amém? Então, amém. Então, vai lá, ó, compra lá C.S. Lewis. Compra tudo que você puder do C.S. Lewis. Amém? Tem outro cara também chamado Francis Schaeffer. Vai lá, compra de Francis Schaeffer também. Esse cara, gente, vai ajudar você a entender como está funcionando a mentalidade hoje aí fora. Como que a igreja chegou no ponto em que chegou. Como a sociedade chegou no ponto em que chegou. Quando começou tudo isso, toda essa questão que nós estamos vivendo hoje em dia, de relativismo para tudo que é lado, onde começou tudo isso? Francis Schaeffer já falava sobre isso lá atrás, ele já apontava isso, falou assim, olha, se continuar assim, o negócio vai chegar lá dessa forma. A igreja vai se perder, o mundo vai se perder, já está perdido, vai se perder mais ainda. A sociedade vai se perder se ela continuar lidando dessa forma com as coisas verdadeiras, com a verdade, com o absoluto. E dito e feito, nós estamos vivendo exatamente tudo aquilo que ele apontou lá atrás. Principalmente uma trilogia chamada A Morte da Razão, O Deus que Intervém e O Deus que se Revela. Esses três livros você tem que ler antes de você morrer. Amém? Certo? Eu estava tendo uma crise existencial ontem. Ontem era dia 31, né? Eu estava lá na minha biblioteca, assim, olhando para os meus livros lá. Eu estou com 40 anos, 44 anos. Falei, puxa, se eu começar a ler, sei lá, um livro por mês, cara, não vai dar tempo de viver o tempo suficiente para ler tudo isso aqui, né? Falei, se eu ler quatro, eu comecei a olhar, assim. Aí eu comecei a ficar meio que em trauma, assim, um certo angústia no meu coração, porque eu acho que não vai dar tempo de eu ler todos os meus livros. E eu tenho mais um monte de livro para comprar, que eu fico pensando, puxa vida. Aí eu fico pensando, um bando de sem vergonha que nem vocês, aí que estou com 20 anos de idade, 18 anos de idade, que só quer saber de videogame, de beijar, né? De jogar Minecraft, só que está vivendo esse tempo, sabe, e está perdendo tempo de ler, de buscar a Deus, de servir no reino. Sério, gente, espera lá, vocês vão chegar nos 40 anos. Chegar nos 40 anos, vocês vão ver como é que funciona a coisa. Amém? Opa, deixa eu voltar para o texto aqui. Lloyd Jones, mas no campo da teologia também. Compra Lloyd Jones. Quando você for comprar qualquer coisa do Lloyd Jones, você compra dois e dá um para mim. Beleza? Vai num site de uma editora chamada PES. Você vai encontrar lá umas 50 obras do Lloyd Jones e do Spurgeon, que também foi um outro grande teólogo. Amém? Quem comprou o devocional para 2017 aí? Quem já tinha devocional? Ai, Jesus, eu vou ter que voltar na Santa Inquisição, não vai ter jeito. Pode ser online, que seja qualquer coisa, desde que você tenha um tempo com Deus de manhã. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte no livro Cristianismo Puro e Simples, ele dizia o seguinte, estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Ele vai falar acerca de uma tolice que é dita acerca do Senhor Jesus Cristo. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus, que é o que a gente escuta por aí. Jesus era um grande mestre, Jesus era um grande cara, mas não era Deus. O que eu tive de discussão com pessoas, debates acerca da divindade de Jesus, pessoas que queriam dizer que Jesus não era Deus, e você ia lá e mostrava, biblicamente, aleluia por isso. Glórias a Deus que nós temos uma revelação bíblica irrefutável. Não tem jeito de fugir. Quando esses caras pegam um teólogo na frente, alguém que conhece de Bíblia mesmo, eles não têm para onde fugir. Então eles pegam burro, eles pegam gente que não conhece Bíblia, eles pegam gente que não estuda. Mas quando eles pegam alguém que conhece, que lê, não é, isso não estou me vangloriando, alguma coisa desse tipo, mas estou dizendo que isso é fruto da leitura, não é uma coisa que eu nasci com ela, não nasci inteligente, eu era burro que nem vocês, da mesma forma, entendeu? Eu só fiquei um pouco mais inteligente porque eu comecei a ler. Então eu creio na tua capacidade de ser uma pessoa inteligente também. Amém? Amém? Fala assim, 2017 não vou ser mais burrinho, vou ser inteligente igual o Pipe. Amém? Ô, glória! Vamos lá. Continuando na humildade. Vamos lá. Os visitantes, eu estou zoando, sabe? Você não está acostumado comigo, não é sério o negócio aqui. Não vai achar, sair daqui dizendo que o Pipe é arrogante. Apesar que eu sou também, né? Mas. Diz assim: essa é a única coisa que não devemos dizer, ele fala. Eu não fique falando esse tipo de coisa. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Se você diz que Jesus não era todas essas coisas e não era Deus, ele não era mestre da moral. Há uma contradição aí, biblicamente falando. Como eu posso, por que eu estou dizendo isso? Por que C.S. Lewis está dizendo isso? Aonde vem a informação de que Jesus era o grande mestre moral? Da onde vem? Da Bíblia. Por isso ele está estabelecendo isso. Olha, se você vai somente dizer que Jesus é um grande mestre moral e você vai negar a sua divindade, você está dizendo uma tolice. Não fale que ele é um grande mestre moral se você vai negar a sua divindade. Certo? C.S. Lewis fala, não tem como você dizer uma coisa sem reconhecer a outra. É preciso reconhecer as duas coisas para que uma coisa faça sentido. Até porque você está se baseando num livro. E aí quando você nega uma parte e acredita somente uma parte, o que, que isso significa? Que você está sendo o agente crítico que estabelece então o que na Bíblia é e o que na Bíblia não é. E aí vira a casa da mãe Joana. Aqui já é a comunidade da mãe Joana, né? Aí vira mais a casa da mãe Joana mesmo, porque daí cada um estabelece aquilo que acha que é, e pronto. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, C.S. Lewis diz. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, por exemplo. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passa de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Aleluia e amém. Amém? Ou Jesus é Deus, ou é um lunático, é um louco, ou até mesmo um demônio que enganou todos nós. Então, quando você vai olhar para as Escrituras e estabelecer que Jesus é alguma coisa, olhando para Jesus, para as Escrituras, então olha para o todo. E aí não tem para onde fugir, meu querido. E aí só tem um jeito. A gente vai olhando para as qualidades, qualidades, qualidades, e quando você vê, você está prostrado diante de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Por isso que eu posso levantar as mãos e adorá-lo como Deus. Porque não tenho como fugir que o Novo Testamento revela Jesus como Deus. Então, por isso você chamou a pessoa para dentro do seu campo de domínio. E aí você pode dizer assim, olha, se você está disposto mesmo a falar que Jesus é isso, então venha comigo e venha olhar o que a Bíblia fala acerca de Jesus. Aí se ele quiser negar que Jesus é Deus, mesmo sendo uma revelação das Escrituras, daí você fala assim, então você pare de falar essas coisas acerca de Jesus. Pare de falar então. Amém? Isso é o conceito da multidão, é o que a multidão, de certa forma, pensa acerca de Jesus. Daí Jesus ele continua a partir do versículo 15, dizendo assim, e vocês... perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então a multidão pensava assim, mas Jesus olha para os seus discípulos, uma vez que nesse momento, é o momento em que as multidões o haviam abandonado, dado as costas para ele, muitos estavam apenas atrás dos milagres, como a gente vê por aí, não é? A gente não vê que Jesus chama, muitas vezes o nome de Jesus é usado para chamar as multidões em busca das suas bênçãos, em busca dos seus milagres. E aí quando o evangelho consiste em mudança de caráter, em mudança de vida, numa vida de renúncia, numa vida de cruz, o que acontece, a galera? Foge. A parte de Jesus que me interessa somente essa parte. Por isso que poucos permanecem. Porque enquanto está tudo bom, está tudo legal, está no primeiro amor, você está lá todo apaixonado por Jesus, aí você acha que Jesus vai te proteger exatamente de todas as coisas, você não vai ter problema, você não vai ter luta, tudo vai ser mil maravilhas, aí começa a vir os problemas, se você ora e você vai para a igreja, e você dá dinheiro para a igreja, e nada acontece, nada acontece, nada acontece, aí chuta o balde. E eles têm uma pergunta crucial para eles, então. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Meus queridos, isso é o divisor de águas na minha e na tua vida. É a resposta que nós damos quanto a isso. quem eu e você dizemos que Jesus é. Versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então ninguém havia dito isso. Todos o haviam chamado de mestre, Senhor, mas finalmente agora alguém recebe revelação para isso. No versículo 17 diz assim, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aleluia. E o que é tremendo nesse texto, meus queridos, é que a resposta que Pedro dá para a pergunta de Jesus não foi algo que nasceu dele mesmo. Não foi a inteligência de Pedro que respondeu. Não foi uma luz dele mesmo que ele percebe alguma coisa. Ele só tem a capacidade de dizer o que disse, de perceber o que ele percebeu e falar o que ele falou por causa de uma revelação. Deus revelou. No meio daqueles 12 que estavam ali, Deus olha assim e sopra sobre a mente de Pedro e Pedro recebe uma luz. Então ele fala uma revelação. Assim como os profetas não adivinhavam as coisas. Os profetas não estavam um belo dia em casa, eu vou escrever alguma coisa que vai que dá certo. Eu vou profetizar coisas que eu acho que Deus tem vontade de dizer certas coisas, eu acho que é isso que eu vou dizer. Por exemplo, eu vou profetizar que um dia virá o Cordeiro de Deus que vai morrer numa cruz. Não! Eles recebem revelação da parte de Deus. Deus revela na mente deles a profecia. E eles vêm e escrevem a profecia que vem da parte de Deus. Isso é revelação. Revelado da parte de Deus. Pedro está ali e ele recebe, assim como um profeta recebe, Pedro também recebe essa revelação. E ele então pode dizer, tu és o Cristo. Em outras palavras, tu és o ungido. Tu és o Messias. Tu és aquele que foi profetizado que viria, tu és aquele que viria para restaurar Israel, tu és aquele que viria para salvar Israel, tu és o Cristo. A multidão não recebeu tal revelação para dizer, nenhum dos outros recebeu tal revelação, mas Pedro finalmente recebe da parte de Deus a graça e a revelação de poder dizer isso. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, aleluia. Se hoje você pode dizer essas coisas, isso também está coligado, meus queridos, aquilo que João 1, versos 1 a 13 diz. Olha o que versos, capítulo 1 de João, versos 1 a 13 diz. Diz assim, acerca de Jesus de Nazaré, acerca desse que é o Cristo, acerca desse que é o Filho de Deus. Diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. O que ele estava trabalhando aqui? Aquele entendimento de que se o cara nascesse judeu, automaticamente ele era filho de Deus. Ele era do povo de Deus, ele era um eleito pelo simples fato de nascer judeu. Era esse o entendimento que Israel tinha acerca de si mesmo. E João começa a dizer que não é porque nasceu judeu, porque nasceu naturalmente, de alguma forma, essa pessoa é eleita ou é filho de Deus. Então não nasceu de descendência natural. E ele vai mais além, ele fala assim, nem pela vontade da carne. Não é a carne humana, a fraqueza humana, o pecador no seu estado de caído que tem a força para tal. Nem pela vontade de algum homem, mas o texto fala, mas nasceram de Deus, aleluia. Deus revela, Deus dá a ele um entendimento para entender as coisas. Então, meu querido, se você hoje está aqui, você pode dizer com a sua boca que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, isso implica que você recebeu revelação para isso, aleluia. Porque se você não recebe revelação da parte de Deus para isso, eu e você somos quem está lá fora. Somos esses que você apresenta Jesus e o cara não entende nada do que você fala. Você fica frustrado porque o cara não se converte. Você tem horas e horas de conversa com o cara tentando convencê-lo do evangelho. Ele não se converte. E aí tem pessoas que Jesus aparece em sonho. Ninguém fala do evangelho para ele. Ele está ali, como tem acontecido lá na Síria, nos campos de refugiados. Multidões de pessoas têm sonhado com o Senhor Jesus e têm, no outro dia, corrido, acordado e entregue suas vidas para Ele. Por que o mundo todo não sonha com Jesus? Porque somente para alguns têm recebido a revelação e a graça de poder dizer que Ele é o Cristo. Como eu conheço uma pessoa aqui dentro da Gólgota, que também aconteceu a mesma realidade. Jesus apareceu em sonho e acordou uma nova criatura. Nunca mais foi a mesma. Eu não. Comigo foi diferente. O evangelho precisou ser apresentado de outras formas. Precisei estar num retiro de crentes chatos para tudo que é lado. E o evangelho foi apresentado. E naquele dia, alguém que estava ali vivendo nas trevas absoluta, que já ouvira do evangelho centenas de milhares de vezes, porque minha família era desse meio, mas que nunca tinha tido revelação para poder dizer. Eu estava sentado quando a minha mente, naquele dia, naquele momento, recebeu luz. E eu entendi. E no momento em que eu entendi, eu entreguei minha vida para Cristo. Falei, Jesus, entra na minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Revelação. Sabe, talvez você esteja olhando para isso e dizendo assim, ah, o Pipe é calvinista, está vendendo Calvino. Não é isso não, meus queridos. Amém? Tanto Calvino quanto Armínio acreditavam nessa mesma coisa que eu estou dizendo. Se você é arminiano, está aqui nessa noite, acredita no livre-arbítrio, Armínio não acreditava no livre-arbítrio da forma como muita gente está dizendo por aí. Tem muita gente dizendo coisas em nome de Armínio que não sabe nem o que está falando. Armínio acreditava, assim como Calvino, que se Deus não revelar na mente do pecador, se Deus não revelar no entendimento humano, o ser humano é incapaz de compreender o evangelho. Armínio e Calvino acreditavam da mesma forma, na mesma coisa. Armínio não acreditava assim que você estava um dia na rua assim, você, quer saber de uma coisa? Eu quero Jesus, e você ia para a rua. Armínio acreditava que nessa condição você ia para o inferno da mesma forma. Armínio acreditava que, de alguma forma, quando você estivesse na rua, você ia receber revelação da parte de Deus, iluminação para também querer ou não querer Deus. O que diferencia o arminianismo do calvinismo nesse ponto é que o arminianismo acredita que você recebe esse momento. E esse momento, então, você tem a capacidade de querer Jesus ou negar Jesus. É isso. Enquanto o calvinismo, não. O calvinismo diz também que há um momento que você recebe a revelação. Você também pode, mas os eleitos não rejeitarão. É essa a diferença. Entendeu? Por isso que o calvinismo e o arminianismo podem se basear naquele texto de Hebreus, por exemplo, que é a grande trunfo que muita gente usa contra o calvinismo e que, na verdade, o calvinismo também acredita da mesma forma. O calvinismo acredita que você pode receber iluminação no seu entendimento e depois, lá na frente, a manifestação desse entendimento dar em nada. Por quê? Porque você não era um eleito. Por isso que chega lá em Hebreus e diz assim, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, participantes do Espírito Santo, e esses, uma vez caíram, é impossível renová-los para atendimento. O calvinismo não tem nenhum problema com isso. Porque ele acredita que essa pessoa recebeu uma iluminação para entendimento, mas não iluminação para salvação. Enquanto que o arminianismo não. O arminianismo acredita que você recebe ali a iluminação e naquele momento que você recebeu a iluminação, você diz sim ou diz não. Ponto final. Então, para de dizer abobrinha por aí, coisas em nome do Armínio que Armínio não disse. Amém? Amém? Certo? Porque eu tenho certeza que tem coisas que falam por aí em nome de Calvino, em nome de Armínio, que os dois se mexem no caixão. Falei assim, eu não falei isso. Certo? Por isso precisa ler. Quando eu A gente fez um fórum sobre predestinação aqui na Gólgota e eu mandei um questionário para as pessoas me perguntando o que elas pensavam acerca disso, mas veio cada coisa dizendo que o que eles assim sobre o que é predestinação. Eu falei, meu Deus, gente, só tem um significado isso. Não lê, não estuda e quer falar do assunto. Por que o Pipe nunca se mete em debates sobre medicina? Porque o Pipe não tem porcaria nenhuma de medicina. Eu sei sobre o que é ter mania de doença, mas medicina eu não entendo nada. Então, às vezes, você vê hoje que Facebook é uma benção, né? Porque o que tem de gente falando coisas de teologia, cada absurdo que eu escuto, eu ouço de boca de gente crente, sabe? É triste isso. Por exemplo, até eu escuto isso da boca de pastores, amigos meus, que dizem assim, melhor que começar bem é terminar bem. Eu estava com uns deles esses dias e um deles ministrou isso. Melhor que começar bem é terminar bem. Bom, eu como um cara que tenho minhas convicções de fé, eu respondi o seguinte. Melhor que começar bem e terminar bem depende de quem começa a tua obra, a obra na tua vida. Porque aquele que começou a boa obra em minha vida irá terminá-la. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou preocupado em terminar mal a minha vida. Porque eu sei que não irá acontecer. E se acontecer, é porque o agente que estava fazendo qualquer tipo de obra na minha vida era eu mesmo, e não o Senhor Jesus, que me deu uma promessa de que aqueles que o Pai dessem a Ele, nenhum deles se perderia. Aleluia. Melhor que começar bem e terminar bem é começar tudo no Espírito Santo. É confiar na obra dEle, que irá completar na vida de cada um de nós. Amém? Quem crê nisso? Você já pensou viver um inferno na Terra? Aquela dúvida assim, puxa vida, e se amanhã eu cair, né? Eu vou para o colo do Satanás? Eu acordo todos os dias, não penso no diabo, penso todos os dias assim, Espírito Santo, continue fazendo a tua obra em minha vida. Não porque ele vai deixar de fazer, mas porque eu confio. São confissões de fé isso, meus queridos. Confissões que continuam te encaminhando, confissões que continuam te mantendo em pé, confissões que continuam mantendo você no foco, que é Cristo Jesus, aleluia. Amém? Versículo 18 diz assim, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esse versículo tem interpretações de todas as formas, de várias formas, mas... Por exemplo, uma das coisas que as pessoas acreditam, né, que, de alguma forma, esses movimentos de batalha espiritual, acredito que você, quando está aqui na Terra, você tem algum tipo de influência no inferno, por exemplo. Ou, na palavra mais sendo exata aqui, não é inferno, certo? Toda tradução que está escrito inferno está errada. Pode riscar aí. Pode pegar uma caneta, eu te ajudo aí. Toda tradução que está inferno está errada. A palavra certa é Hades. Ok? Hades. Certo? Inferno é uma palavra que vem do latim. E quando você fala de inferno, o que você imagina na tua mente? Um lugar de fogo, gente queimando, certo? Satanás lá com o tridente cutucando você. Amém? É isso que você imagina quando você fala inferno, não é? Hades não é isso. Hades é outra coisa. Aí você vai lá no Metalcast depois, você coloca lá inferno, só isso. Você não vai para o inferno porque você escreveu a palavra inferno. Você só escreve lá em buscar lá inferno, vai aparecer uma pregação lá no Metalcast que você pode escutar lá, onde eu trato as três palavras na Bíblia que significam, cada uma delas tem o seu significado, e qual é a palavra exata que significa esse inferno que todo mundo imagina aí, que é um lugar de fogo e um monte de gente queimando para toda a eternidade, se lascando. Então a palavra aqui é Hades. E Hades, no grego... é simplesmente o lugar onde os mortos sem Cristo vão. Todo aquele que morre sem Cristo vai para o Hades, não para o inferno, vai para o Hades. Inferno é uma outra etapa da história, mas vai para o Hades. Aí o texto está dizendo exatamente que esse lugar que é o Hades, ele não tem mais poder sobre a igreja. Aleluia! Significa o seguinte, meu querido, uma vez que você está em Cristo, o Hades não é mais uma possibilidade para a sua vida. Amém? Aquele que não está em Cristo, sim, está debaixo da possibilidade de ir para o Hades, aguardando o dia do julgamento, em que todos os que estão no Hades serão lançados no Geena, que é o inferno. Então não é que você vai lá no inferno, luta com Satanás lá no Hades e ganha as pessoas e tira as pessoas ali dentro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver sim, que o Hades não tem mais poder sobre a tua vida. A sepultura não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Não é tremendo isso? Saber que o dia que eu deixar esse corpo, que eu morrer, que eu der meu último suspiro nesse mundo, eu poderei vivenciar a grande experiência que Paulo disse. Para mim, o morrer é lucro, porque o morrer é estar com Cristo. Aleluia. Quando eu morro em Cristo Jesus, eu vou para os seus braços. E aquele que morre sem Cristo vai então para o Hades. Então as portas do Hades não prevalecem mais sobre a sua igreja, porque a sua igreja está liberta desse lugar. Você pode confessar isso todos os dias na sua vida como uma forma de louvor e adoração a Deus? Vou fazer uma música para domingo que vem sobre o Hades. O nome da música vai ser Hades. Vai ser uma música bem black metal essa aí. Amém? Amém? E ele fala também acerca de Pedro, que Pedro era essa pedra que ele estabeleceria o seu reino. E aí também é uma outra questão, também ligada a muitas interpretações, que a Igreja Católica entende, então, que Pedro foi o primeiro Papa, certo? É verdade, de certa forma, mas vai muito além do que simplesmente reduzir essa realidade, dessa revelação, apenas na pessoa de Pedro, ok? A outra coisa que se entende também, tem-se um entendimento acerca desse versículo, que quando Jesus está falando sobre o que ele edificará a sua igreja, está falando sobre essa realidade de que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Mas também essa realidade não estabelece o todo da interpretação desse versículo. O que esse versículo está dizendo, exatamente, é aquilo que Efésios 2, 19 e 22, por exemplo, diz. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aleluia! É verdade isso, gente. Jesus estabeleceu a sua igreja, ele fundamentou a sua igreja sobre a doutrina dos apóstolos. Ponto! Agora eu vou fazer uma estátua do Pedrinho na minha casa, acender uma vela para ele e adorá-lo? Não! Mas é verdade que Jesus estabeleceu a sua igreja, edificou a sua igreja sobre os 12 apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e nós somos a herança disso. Não tem nenhum problema com isso. Amém? Certo? E por que que eu estou dizendo que Jesus está estabelecendo justamente sobre a vida deles? Por que que ele estabeleceu a sua igreja sobre a vida dos apóstolos e da sua igreja? Porque eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele sobe e deixa toda a autoridade do reino na mão da igreja. Ele fundamenta a igreja. Está aqui, vocês serão o fundamento da minha igreja. E a igreja então passa a ser fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e com as chaves do reino, tendo o poder para ligar e o poder para desligar as coisas nos céus. Versículo 20, para encerrar: e então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Ele guarda isso somente para os 12 que estão ali. Não revela isso para o mundo todo. Ele aguarda. Não. Ainda não é o tempo. Mas é o tempo de vocês saberem, então, que eu sou o Cristo. Ele concorda com isso, que ele era, de fato, aquilo que eles estavam dizendo acerca dele, o Cristo. E aí entra nós. O quanto essa realidade tem sido realidade que tem feito grande diferença de fato na minha e na tua vida. Até onde nós estamos dispostos a caminhar nessa grande realidade, que é a realidade daquilo que a gente confessa com a nossa vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vamos caminhar em cima dessa verdade, fundamentado na doutrina dos apóstolos, ou nós vamos ser essa geração de pessoas movidas por outras coisas que não são essas realidades, de que Jesus é o Cristo. E nossa vida está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Aleluia. E aí eu fico assim, maravilhado na minha vida, por ser uma pessoa que tem tido a graça de falar exatamente as mesmas coisas que têm sido ditas em 2000 anos de história da igreja. Porque eu fui chamado, meu querido, e se você tem um chamado para ser um ministro da palavra, você só tem um chamado. E não é falar algo novo. Fuja, mas saia correndo quando aparecer alguém dizendo assim, eu tenho algo novo para dizer da parte de Deus. Fuja. Porque não é isso. Todos nós fomos chamados para falar a doutrina dos apóstolos. O mesmo fundamento tem sido ensinado. Foi esse fundamento que mudou a minha vida, foi esse fundamento que mudou a sua vida. Foram esses fundamentos que mudaram a história da humanidade. O ensino dos 12 apóstolos. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te louvar por estarmos aqui nessa noite, Deus, ouvirmos a verdade que é a tua palavra. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Nossas vidas estão fundamentadas no ensino dos 12 apóstolos, Senhor Jesus. Hoje nós podemos ser essa geração que pode sair para todos os cantos proclamando essa verdade de quem tu és na sua totalidade, Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, nesse ano de 2017, Deus, a confrontarmos o mundo com essa realidade. Enquanto as multidões estão afirmando coisas acerca de ti, que são fragmentos daquilo que é a totalidade da tua pessoa, nós queremos ser desafiados pelo teu Espírito, Senhor, a apresentar o Evangelho na sua totalidade para essa geração que está aí fora. Nos ensine, Deus, nos ajude a termos um ano, Senhor, devotos na leitura, na busca, para podermos cada vez mais estarmos preparados para apresentar, para responder a razão da nossa fé, Senhor Jesus. Nos ajude como igreja, Senhor. Que o ano de 2017 na vida de cada um dos que estão aqui, Senhor Jesus, seja um ano cheio de frutos para a glória do Teu nome. Que cada um aqui, Deus, seja um instrumento do Teu Evangelho, Deus, no trabalho, nas ruas, nas faculdades, nas escolas, na família, para a glória do Teu nome, Jesus. Use-nos. Use-nos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Pode ficar em pé, dá um abraço no seu irmão aí e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.